É muito boa a presença de Deus. Deus sempre nos faz muito bem. Hoje pela manhã, levantei quase todos os domingos, eu escuto um programa no rádio. Um pedacinho, porque não posso ouvi-lo todo. Porque não tenho tempo para ouvir todo o programa. Mas é um programa que tem mais de 60 anos na rádio. Na Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre. E que fala sempre da história dos judeus. Talvez alguém já ouviu esse programa. Se chama Hora Israelita. Alguém já ouviu esse programa ou não? Pô, ainda bem que tem dois ou três, quatro que já ouviram. Mas sempre tem notícias de Israel. Tudo da atualidade. Porque você sabe que Israel é o relógio de Deus, né? No fim dos tempos, quando esse mundo estiver indo para o fim, Deus tem um plano com Israel. A Bíblia fala tudo isso na Bíblia. E Israel vai voltar a ser o foco do mundo. Todo mundo vai estar focado lá. Quando a igreja tiver saído aqui do mundo, a igreja vai ser arrebatada. Os crentes vão subir. E aí volta, esse povo de Israel volta a entrar em cena. Deus vai usá-los novamente como os evangelistas desse mundo, quando a igreja não estiver mais. Está tudo escrito na Bíblia. Eu, uma hora dessa, eu vou dar o curso do Apocalipse de novo aqui. E você participa e você vai entender tudinho isso. Mas aí, escutando o programa hoje de manhã, eles também comemoram o Pentecostes. Aliás, o Pentecostes é uma festa que já existe há quase 1.500 anos antes de Cristo. Mais 2.000 agora depois de Cristo, 3.500 anos existe essa data. E era o quê? A data, eles comemoravam duas coisas nessa data, os judeus. Primeiro, eles comemoravam quando era o início, era a primavera, primavera lá em Israel. Hoje lá está 27 graus, hoje de manhã, está mais quente que aqui. E lá então era a primavera e é a época de colher os primeiros frutos. E os primeiros frutos da lavoura, seja o que for, era entregue para Deus, para a obra de Deus. Se você colhesse milho, feijão, cevada, trigo, tudo isso era entregue. Os primeiros feixes, se fosse as primeiras sacas, entrega lá na obra de Deus. Isso se chamava a festa das primícias, dos primeiros frutos. E nessa data eles comemoram uma segunda coisa. E não é de menos importância. Sabe o que eles comemoram no dia de hoje? O dia que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. O dia que Deus deu a lei, que também está aqui na Bíblia. Vejam, se é o início de quando Israel ganha a lei, é o início dos primeiros frutos, e para a igreja essa data tem outro significado. O início da igreja. Tudo começou, podemos dizer, no dia de hoje, definitivamente começa hoje a obra do Senhor. Nesse particular, de encher a igreja com poder. Por isso nós estávamos orando, Deus nos dá coisas, nos dá dons, nos dá talentos, nos dá mesmo bens, para nós usarmos isso no teu reino, Senhor. Você sabia que o proprietário, dono daquela grande, mega empresa, Colgate, era um cristão? E ele começou como crente normal, dando 10% do que ganhava. Era o dízimo que é do Senhor. E ele foi crescendo. E passou a dar 20%. E passou a dar 30% de todas as suas empresas. E já no final da sua vida, ele então dava para a obra de Deus 90% do que ele ganhava. Você já pensou? Alguém dizia, mas não dá para fazer. Alguém fez e deu. Porque logo a gente às vezes diz, não dá, né? Alguém fez e deu. Mas isso é uma coisa já, o que esse homem fez é uma coisa particular dele. Não é um pedido que se faz. Mas o que eu quero dizer nesse dia não é falar de dinheiro, nós estamos falando aqui de dar a Deus, de entregar a Deus, não só assim, coisas. Porque quando a gente está entregando algo ao Senhor, nós estamos entregando uma parte nossa. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, ali na segunda carta de Timóteo, no finalzinho da sua Bíblia. Um homem que estava cuidando da igreja, um homem de mais ou menos uns 35 anos, ainda um jovem, chamado Timóteo, e ele recebe uma carta do amigo e pai espiritual dele, o apóstolo Paulo. Diz ali na segunda carta, veja, capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, te lembro, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém, irmãos? Primeira coisa, onde está o apóstolo Paulo, que nesse momento escrevia a sua segunda carta para o filho querido Timóteo? Paulo está preso em Roma. O apóstolo Paulo estava preso nos dias do imperador Nero. E o Paulo estava por ser assassinado. Lá no final da carta, se você observar comigo, pode ir lá no capítulo 4, um pouquinho adiante, só para você verificar o que estou dizendo. 4:6, o apóstolo na cadeia diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, que é um sacrifício. O tempo da minha partida, o que vai acontecer? É chegado. Estou morrendo. A minha execução está a caminho. Eu sei que dessa prisão eu não saio mais. Paulo está escrevendo a Timóteo. As celas, na verdade, não eram bem celas como nós imaginamos hoje. Eram subterrâneas, apenas com um buraco para entrar um pouco de luz e um pouco de ar. Eram lugares úmidos, frios, e que muitos presos morriam de tuberculose, porque problema pulmonar, pegavam tuberculose lá dentro daqueles buracos. Lá estava o apóstolo, escrevendo uma carta, e última carta, para o filho Timóteo, um filho espiritual, que ia ficar cuidando da igreja toda de Cristo agora. O grande apóstolo está partindo desse mundo. E ele escreve algumas coisas, e você percebeu que a primeira coisa que o Paulo diz a respeito de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ao amado, e aí vem essa palavrinha que eu quero destacar, filho Timóteo. Timóteo se converteu ali pelos 20 anos de idade, agora ele tem 35. Então, por 15 anos, Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo. Onde Paulo ia, Timóteo ia junto. Lá em 1 Timóteo, o apóstolo chegou a deixar o Timóteo cuidando a igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade do mundo antigo, uma cidade com muitos problemas espirituais. Lá em Éfeso tinha o templo de uma deusa, nós chamaríamos hoje de um demônio. Como é que se chamava a deusa dos Efésios? Diana. Uma vez o apóstolo Paulo pregou naquele lugar e aqueles homens da cidade ficaram tão furiosos que eles combateram o apóstolo e enfrentaram o apóstolo. E por 2 horas, a população da cidade, por 2 horas, gritou a mesma frase: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana. E esse povo gritou 2 horas essa frase, exatamente para expulsar o apóstolo de lá. Nesse contexto estava Timóteo, um homem de 35 anos. E essa carta, então, ele diz: filho Timóteo, eu me lembro de ti. Eu estou preso aqui, você está aí em Éfeso. Você está num contexto de luta, eu também estou. Mas eu sei que tu estás numa grande luta. Verso 4, olha o que Paulo lembra dele. Eu estou lembrado das tuas lágrimas. A última vez que os dois se despediram, a última vez que os dois se viram, era como que pai e filho, e foi a última vez realmente que se viram, Timóteo chorou. Imagino que quando prenderam Paulo, não prenderam Timóteo. Paulo foi levado para a prisão e o filho espiritual chorou. Penso eu por saber que nunca mais viria o apóstolo. A despedida foi dura. E Paulo diz: estou lembrado das tuas lágrimas. Estou lembrado que tu tens um coração tremendo, Timóteo, para comigo. Agora também estou lembrado, verso 5, da tua fé sem fingimento. Da tua fé autêntica, da tua fé verdadeira. Tu não apenas fazia de conta que cria, tu realmente cria. Estou lembrado também da tua avó, estou lembrado da tua mãe, as primeiras pessoas que te ensinaram a fé. Você está vendo? Timóteo tem um pai espiritual, Paulo. Timóteo tem uma mãe e uma avó que ensinaram desde criancinha os caminhos de Deus. Timóteo tem um coração bom na obra de Deus, das lágrimas dele. Timóteo tem uma história. Não é alguém que apareceu e agora eu vou ser líder de uma igreja. Não, Timóteo tem uma história. Timóteo tem um pai que cuidou dele por anos e anos e anos. Agora falando um pai espiritual. Timóteo foi provado. Foi reconhecido na igreja, em outras cartas fala, Timóteo foi o maior amigo do apóstolo Paulo. De onde é que tens isso, pastor? Eu vou ler para você rapidamente, aqui em Filipenses, só escute. Bom, pode abrir a sua Bíblia também, nós temos tempo, né? Capítulo 2 de Filipenses, volta um pouquinho, volta pouco na sua Bíblia. Eu quero mostrar para você o que eu acabei de dizer, que foi o maior amigo. Foi a pessoa mais achegada de Paulo. Versículo, capítulo 2, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu mesmo me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Por quê? A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Mas olha o que ele diz. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. A pessoa que mais Paulo queria bem. O vínculo mais profundo espiritual que o apóstolo teve foi com Timóteo. Vocês estão vendo porque Timóteo vai ficar cuidando das igrejas agora? Fiel. Filho espiritual. Andou com Paulo. Andou. E agora Paulo está morrendo. E chegamos aonde é o topo do assunto dessa manhã. Se por um lado Timóteo tem uma herança. Você viu que ele tem herança? Tem história com Deus. tem família que ensinou Deus para ele, tem uma fé sincera. Por outro lado, agora a responsabilidade, por esta razão, verso 6, olhe comigo. Eu até ia dizer, por estas razões, eu te admoesto, que reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Porque nós não temos recebido espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Mas vejam, irmãos, eu te admoesto, eu te relembro, eu te lembro. Será? É uma pergunta. E eu não quero ser injusto com Timóteo. Mas parece que o temperamento dele era um homem um tanto recolhido. Um homem com tendência para ser tímido. Parece-me que ele não era um Pedro da vida. Entende quando eu digo um Pedro? Pedro não tinha nada ruim. Ele chegava aqui nessa plateia e ele já assumia o comando. Penso eu que Timóteo chegasse aqui na nossa igreja, eu acho que ele ia sentar lá nas últimas cadeiras. Só assumiria o comando se fosse convidado. É um temperamento diferente. Eu não estou falando que isso é bom e nem é ruim. Agora, se ele ganha esse aviso, essa chamada positiva, essa lembrança, reavives, reacenda, ponha fogo, abana as brasas. Porque Deus te deu um dom, Timóteo. Deus te deu uma capacidade espiritual. Não guarda isso para ti, Timóteo. Lembra, eu estou partindo, a igreja está a teus cuidados, Timóteo. Sabe que eu penso que a maioria de nós, se não todos, nós temos uma certa inclinação para Timóteo, de ficar mais na nossa. Quem é assim aqui? Eu sou assim. Se eu não sou convidado, eu não me meto. Eu fico mais na minha. Eu não sou uma pessoa extrovertida, que chega num ambiente já... Sabe aquelas pessoas que chegam num ambiente e tomam conta, né? Até alguém pergunta assim, mas é pessoa metida, hein? Né? Eu não sou assim e não gosto de quem é. Não é que eu não gosto da pessoa, não gosto do jeito. Não é o meu jeito. Agora, Timóteo precisava esse impulso. Ele precisava esse santo empurrão do apóstolo Paulo, daquele que é o pai dele espiritualmente. Ele precisava saber que ele tinha um dom, tinha uma bênção de Deus sobre ele, e que essa bênção não podia ser guardada em alguma gaveta, e nem podia ficar apenas lá na igreja de Éfeso. Tá, eu estou cuidando da igreja aqui na cidade de Éfeso. Não, ele tem uma responsabilidade muito maior. Mais adiante, Paulo diz para ele: põe em prática o teu dom de evangelista. Não te recolhe. Tem que expor a palavra num lugar, vai e exponha. Faça a obra. Mas você está vendo? Olha, ele diz, Deus não nos deu um espírito de covardia. Covardia aqui é de timidez. É aquela pessoa que se esconde quando tem que se apresentar. Nós não estamos falando meramente do temperamento. Eu acho que nós temos todos tipos de temperamento na igreja. Pessoas quietas, tranquilas, outras mais afoitas. Nós nascemos assim. Só a cada temperamento a gente tem que aprender a controlar ele. Tirar o que ele tem de bom e reprimir o que ele tem de ruim. Agora, nós precisamos, irmãos, esses empurrões. Precisamos dessas motivações. E ele diz, reacende. Será que Timóteo estava como assim uma brasa que está começando a ficar com cinzas por cima? Quem assa churrasco assim sabe bem o que eu estou falando? Será que o fogo estava como que diminuindo a força, a intensidade. Pode ser, por causa do temperamento mais íntimo, por causa de um temperamento mais fechado. Você viu lá na parábola que nós lemos, contada por Jesus? Três homens ganharam uma quantia de dinheiro. Era um peso de moedas, talentos eram um peso de moedas. E um ganhou, tipo assim, 5 quilos de moedas de ouro. Outro ganhou 3 quilos de moeda de ouro. Outro ganhou 1 quilo. E cada dois deles multiplicaram. E um deles enterrou. E quando voltou o seu patrão da viagem que havia feito, logo aquele que ganhou 5 diz, prontamente, aqui estão 10 quilos. O que ganhou 3 disse, aqui tem 6 quilos. E o que ganhou 1 quilo diz, oh, aqui está o teu 1 quilo. Aquele que não multiplicou, aquele que enterrou o que Deus lhe deu, foi-lhe dito, servo mau. Você lembra a segunda palavra que dizia ali? E negligente. Estava lá na leitura, né? Servo mau e negligente. Negligente é quando você sabe que deve fazer algo e não faz. Você sabe, não? Você não é servo mau e ignorante. O ignorante é que não sabe o que tinha que fazer. Mas o negligente sabe e não fez. Pois aqui o apóstolo está dizendo para Timóteo. Timóteo, cuidado, Timóteo. Não seja negligente. A negligência nos leva a perder. Aquele servo lá perdeu tudo, não foi? O patrão diz, tira dele e dá para o que tem bastante. E a esse servo mau, atira nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes. Pois a covardia, irmãos, a covardia não pode fazer parte do nosso coração. O que é que leva uma pessoa a ser covarde? É um outro sentimento. A covardia é a não ação. Tu devia agir e não agiu. Mas por que que tu não agiu? Tem um outro sentimento que te imobilizou. Uma palavrinha de 4 letras. Medo. A covardia é fruto do medo. Então o apóstolo está dizendo, cuidado, Timóteo, para o medo. Era muita luta ser crente naqueles primeiros dias lá. Paulo está na cadeia. Isso foi no ano 64 que Paulo foi decapitado. Cortaram a cabeça do apóstolo lá em Roma. Então, era crentes morrendo todos os dias. Agora, um jovem de 35 anos está assumindo a igreja geral. E Paulo tem que motivar ele. Tinha luta, sim. Eu acho que é uma palavra que ela é cabível a todos nós, em todas as épocas, porque há uma tendência nossa, há uma tendência natural de a gente ir se escondendo quando tem grandes lutas. Há uma tendência de a gente, às vezes, dar um espacinho para o medo, aí vem a timidez, vem a covardia, mas aí a palavra diz, Deus não nos deu esse espírito de covardia, esse espírito de retroceder, Deus nos deu um espírito de poder. Lembra o que diz Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha, tem que ter coragem. Até mesmo se você vê um crime na rua, tem que ter coragem para ser testemunha, não tem? Até hoje já o governo criou um plano de proteção a testemunhas, tem, né? E mesmo assim, as pessoas às vezes têm medo. Ser testemunha de Jesus precisa coragem. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai dizer, eu sou do Senhor, eu creio nisso. Mesmo quando toda a sociedade não crê, ou até crê em coisas horríveis. E praticam coisas horríveis, coisas feias. tanto na fé quanto na moral, inaceitáveis, e o mundo caminha nessa direção, em nossa direção, e nós dizemos, nós pensamos conforme Deus ensina, tem que ter coragem. Ser crente, lá nos primeiros tempos aqui da Bíblia, a grande maioria acabava em dois lugares. Os que moravam mais ou menos perto de Roma, ou eram levados como prisioneiros a Roma, acabavam no Coliseu. Vocês já viram a foto do Coliseu? Né? Onde fazia os espetáculos de luta dos gladiadores, e se fazia outro espetáculo, um espetáculo diabólico. Se botava os cristãos lá na arena, e os leões, tigres, touros, vinham matá-los. Ser crente no primeiro tempo, meu irmão, minha irmã, era muito perigoso. Sabe o que que acontecia? Os irmãos estavam presos debaixo das arquibancadas, nas celas, prontos para entrar na arena. Lá, digamos, tinha 50 crentes. O espetáculo vai começar, vamos chamar 5 para os leões comerem. Sabe o que que acontecia? Todos queriam ser os primeiros a entrarem na arena. Todos. O normal seria o quê? Vai tu primeiro. Pode ser que o leão enche a barriga e quando chegar a minha vez ele não quer mais. Mas não tinha só um leão, tinha muitos leões, muitos tigres. Tinha muitos touros selvagens, tinha muitos ursos famintos. Os irmãos diziam, eu quero ir primeiro. Que coragem! Da onde veio essa coragem para esses homens que nos próximos 2, 3, 4, 5 minutos iam morrer na boca do leão? De onde vem essa coragem? Para o apóstolo Paulo, de onde veio a coragem que ele chegou a falar para muitos reis a palavra de Deus? Para onde veio? De onde veio a coragem para o apóstolo Pedro, que uma moça, na noite anterior, tinha dito para ele, ah, tu é discípulo de Jesus? Ele disse, não, não sou, tu é sim, eu te vi, não sou, não sou, não sou. Ele se acovardou, mas depois, quando, tipo assim, o Senado da República mandou que ele parasse de falar em Jesus, lá no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Atos, o Senado de Israel mandou, tu não fala mais nesse nome. E ele disse, eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi. De onde veio a coragem para esse homem, que antes se acovardou, agora ele está cheio de coragem. Sabe de onde veio? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando enche teu coração, tu quer fazer a obra para Deus. Tu quer servir Deus, além de obedecer, tu quer trabalhar pelo Evangelho. Tu não quer te ficar recolhido, só protegendo a ti mesmo. Tu quer visitar alguém, e não é só uma visita social, tu quer falar de Jesus. Tu vê um doente, eu posso orar por ti. Tu vê uma pessoa sem Deus, tu tem que falar de Deus para ela, porque Deus é a solução para a vida dela, como foi para a sua. Recebereis aqui, ó, não é o espírito de covardia, mas é o espírito de poder. O espírito de amor. Sabe o que é o amor? É quando nós fizemos algo por outros, sem pensar em nenhum retorno. Quando você faz uma obra, ou quando você dá algo para alguém, não está esperando nada de volta. Isso é amor. Alguém te ofende e você sabe gerenciar isso no teu coração sem que deixar que ódio e amargura e sentimentos baixos tomem conta do teu coração. Isso é amor. Quando alguém não gosta de ti, você ainda ora por essa pessoa. Quando alguém desmerece teu nome na opinião pública, mas você não leva isso para o campo pessoal. Você consegue amar. Não estou dizendo que você confia nessa pessoa, não é isso. Eu estou falando que você tem sentimentos bons para com ela e, se necessário, atitudes boas para com ela. Afinal, o amor é a maior bandeira do cristianismo. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Deus nos deu esse Espírito, o Espírito Santo, que gera em nós amor. E por último, diz aí na palavra, que nós recebemos do Senhor também, não a covardia, mas poder, amor e moderação. Moderação, meus irmãos. Sabe o que é isso? É domínio, domínio próprio. Quando vem uma crise terrível, você tem domínio. Quando vem uma tentação terrível, você tem domínio. Quando vem uma ofensa terrível, você tem domínio. Quando vem uma crise terrível, você tem domínio. Domínio que eu estou falando, não deixa o desespero tomar o teu coração. Isso está falando o apóstolo aqui. Timóteo, não deixa a covardia tomar o teu coração, sim, mas sim, o poder de Deus, o amor de Deus e essa moderação. Alguns chamam isso de temperança. Nós podíamos chamar de um equilíbrio em todo o tempo, mesmo nas crises. Um equilíbrio, uma certeza que o Senhor está cuidando daquele momento também. Deus está falando alguma coisa contigo até agora? Deus está falando contigo. Você pode ter uma história de família que te ensinou o Evangelho. Timóteo teve. Você pode ter o coração na obra e deve ter, a ponto de muitas vezes ter lágrimas. Você pode e deve ter uma fé sem fingimento, como o apóstolo, como o Timóteo. E por causa disso, ainda com todo esse histórico positivo, existe um perigo. Qual o perigo? De você guardar o que Deus tem te dado. Há um perigo. Ou a correria da vida vai abafando o que você tem recebido de Deus. Talvez alguns de nós já houve épocas que éramos mais ativos. Por que que fomos diminuindo nossa atividade na obra de Deus, então? Alguma coisa aconteceu. Se nós, outra época, orávamos mais, por que que diminuímos? Se nós jejuávamos mais, por que diminuímos? Se nós tínhamos mais amor às Escrituras, por que diminuímos? Se nós evangelizávamos mais, por que diminuímos? E eu podia continuar fazendo perguntas e perguntas. Se você já fazia mais e hoje faz menos, então é como que as cinzas estão cobrindo a brasa. E quando a cinza está cobrindo a brasa, o que que nós fizemos lá na hora do churrasco? Ou lá na lareira da sua casa? O que que nós fizemos quando a cinza está cobrindo? Nós pegamos uma madeira e o que que faz? Mexe aquilo ali e o fogo não volta a ser mais vivo? Volta. As cinzas, elas vão abafando o calor. Você pode ter chegado aqui hoje, pastor, eu me sinto assim. Eu sinto que tenho diminuído. Eu sinto que aquele ardor todo, aquela chama que eu tinha nos primeiros tempos, parece que vem diminuindo. Lá no Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, Jesus mandou uma carta para uma igreja. Através do apóstolo Paulo, Jesus fez isso. Do apóstolo João. E lá, uma igreja muito boa. Uma igreja que andava muito com Deus. Uma igreja que enfrentava lutas tremendas e era fiel. Sabe o que, que Jesus escreveu? Tudo ótimo, ótimo, ótimo, muito bom, bom, bom, bom. Tenho, porém, contra ti. Agora vem uma advertência. Que abandonastes o teu primeiro amor. Que essa igreja perdeu aquele fogo, aquela paixão que ela tinha pelo Senhor, ainda que era obediente. Era obediente, mas perdeu. Quantos casamentos acontece isso? O casal é fiel um ao outro, mas perdeu aquela capacidade da paixão. Vão viver até a morte juntos, mas um casamento mediano, porque esse aspecto do primeiro amor se foi. Tem igrejas que perderam isso também. Tem cristãos individualmente que perderam essa paixão pelo Senhor. Por isso, também é dito a Timóteo, reaviva Timóteo. O que Deus te deu, reaviva Timóteo. O dom de Deus que existe em ti. E esse dom tu recebeu no dia que eu impus as mãos sobre ti. Reaviva isso, Timóteo. E com certeza, essa carta foi um ânimo para o jovem Timóteo. Porque Paulo percebeu que as muitas lutas estavam como que abafando Timóteo. É possível que as muitas lutas estejam abafando você também? Jesus falou também que a busca desenfreada por riquezas também abafa. Se lutas abafam, mudar o foco do evangelho para dinheiro também abafa. Eu já vi gente que não abre mão do lazer, ainda que teve que perder a fé, e só queria um lazer, lazer, lazer, lazer. Nós somos a favor do lazer, mas cada coisa na hora e no lugar certo. Eu já vi gente perder a vida espiritual, porque saía sexta-feira e voltava só segunda de manhã, até morrer espiritualmente. Não congregou mais, não andava mais com Deus e nem com os irmãos. E foi um motivo da falência espiritual. Timóteo, nós estamos falando de lutas, mas nós podemos abrir o leque e falar de outras coisas que matam a fé. A fé dele não estava morta, mas por algum motivo, sabendo também o temperamento pessoal de Timóteo, Paulo diz: Timóteo, abana as brasas, Timóteo. Reaviva o dom que há em ti. Tem alguma coisa que você precisa dizer? Eu também necessito reavivar algo dentro de mim. Tem alguma coisa que Deus está falando contigo? Que você já fazia mais e faz menos hoje. Tanto bem pessoal na sua casa, na tua vida espiritual lá, no teu secreto, quanto na tua vida espiritual pública, tem algo que precisa, um gás mais, que Deus está falando contigo. É bem particular isso aqui, cada um individual. Porque cada um de nós é uma situação diferente. Tem algo que você precisava reavivar. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus, irmãos. Vamos ficar de pé. Escute só. Enquanto você vai já orando. Por esta razão, meu filho Timóteo, eu te relembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia e timidez. Mas Deus tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Fale com o Senhor. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Porque está em nós o acender ou o abafar o fogo do Espírito. Porque foi dada uma ordem a Timóteo: reavives. Reavives. Se Deus está falando contigo e você agora fala: Senhor, eu preciso retomar algo em minha vida. Eu preciso retomar, Senhor, algo que está enfraquecendo. Se você está vendo essa necessidade sua em relação ao reino de Deus. Eu preciso retomar uma prática espiritual que eu até possa tê-la abandonado. Seja oração, jejum, leitura da palavra, congregar. Eu preciso retomar o evangelismo, o testemunho, o cuidar de pessoas em pequenos grupos. Podemos chamar isso de pastoreio. Eu preciso, Deus, se você já tem recebido dons espirituais. Eu preciso retomar, se você já recebeu o dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de cura, Deus já te deu, mas você não está usando. Deus, eu me comprometo de retomar isso hoje. Eu quero retomar a minha vida espiritual para ser intensa, não morna, não fria, mas fervorosa, Senhor. Se Deus está falando contigo agora, e se você está dizendo: Deus, eu preciso, esse é o culto de Pentecostes, é o culto de reavivar, Senhor, é o culto de despertar, de reacender, é um culto de abanar as brasas, Senhor, para que as cinzas não venham sobre mim. Se qualquer motivo que eu citei, ou até outro motivo que eu não citei, mas você quer retomar sua vida, seu serviço no reino de Deus, não interessa por que que a cinza veio sobre a brasa, não interessa se foram as lutas, dores, ou até fracasso seu em alguma área, ou se você perdeu a visão do reino por um tempo, não interessa. O importante é que você está aqui agora e quer retomar, reavivar o dom que é de Deus que há em ti.